Puxa número 251, no ponto esperão do zero, está pronto. Puxa número 251, autorizado Linhares, decolar pistão zero. Vento calmo, ajuste no 06. Linhares, decolar, Covid 16, pistão 06, 251. Puxa número 251, decolado aos 38. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor bom voo. 08, bom dia, até. Controle Salvador, Xaneme 251, no cruzo 9300, desvio da Eoleda. 251, contato radar, fio com nível 360, perfil da El. 360, perfil da El, 6254. Salvador, bom dia, o Everjet 6749, posição 2, ciente da Gol, solicito autorização de tráfego. Bom dia, Web 6749. Informação em curso Golf correta. Para Guarulhos, eu tenho 340 aprovado. O senhor está pronto para a cobra? Pronto para a cobra, 6749. Web 6749 autorizado para Guarulhos. Serra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340. Decola da pistão 0, curva à direita, subida da El até a posição Leda. Após voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meia. Voa até Bravo até o Zulu, após voa direto à posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador Pérez 120 decimal 8, transponder 5551, Webjet 6749. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, depois de Bridge, op, Zulu, 16, até Bravo Hotel Zulu, depois Trive, controle 120.8, transponder 5551, 6749. 5551, cotejamento correto, objeto 6749, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Vai chamar para o pushback acionamento, 6749. Bom dia, Whisky Juliet Bravo, Pat 3, solicito autorização de reboque para Pat 1, posição 5. Confirmo, Whisky Juliet Bravo, do Pat 3 para o portão 5 do Pat principal, é isso? Afirmativo, senhor. Muito bem, Whisky Juliet Bravo tem autorizado o início do reboque. Chame na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Bravo. Sim, antes chamarei. Beleza. Salvador, bom dia, Web 5832, informação Gol. Bom dia, Web 5898, informação Gol correta. Para confins, eu tenho 340 aprovado, pronto, cópia. Apelo. Web 5898, 5498 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda. Após voo direto, posição Bridge, interceptar Persolo no meia. Controle Salvador, opera em 120.8. E o transponder é o 5553, objeto 5898. Ok, com piso atualizado, 340 nível, decola tá no zero, primeira direita, da El Leda Bridge, onde intercepta o Persolo no meia. Chama o controle, 208 e aciona 5553, web 5898. 5553, protegimento correto, web 5898, portão 10, chame e puxa o acionamento. Chama aí, 5598 web. Salvador, muito bom dia, WebJet 5727, do portão número 4, com a informação Golf, pronto, copy cadê? Informação Golf correta, o WebJet 5727 tem autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto a posição Bridge, onde intercepta Apozulu 10 até SMAP, após direto a posição Lurto, após direto Barbacena, controle Salvador opera em 120.8, aciona 5552, WebJet 5717. WebJet 5717, está autorizado para o Rio, nível 340, decola. O 5717 decola da 10, curva esquerda, vai voar da El, Leda, Bridge, depois vai voar Upperzulu no 0, Smart, Lupto, Barbacena, 120, decimal 8, a frequência de controle de saída, o transponder é 5552. 5552, protegimento correto, objeto 5717, portão 4, chama e puxa o estacionamento. Chama e puxa o estacionamento, 5717. Juliette Bravo, autorizado, ingresso, portão 05, metendo escuta com 7, eu passo o término. 7, fumarei, vê. Jet 6749, posição 2, solicita pushback acionamento. 2 aprovado, pushback acionamento, senhor. Chame táxi, 6749. Vai chamar para o táxi, 6749. dia, Whisky Juliette Bravo no término do reboque. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Bravo. Obrigado, bom dia. Minha 749 está com 92 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Minha 749, táxi aprovado via Índia Alfa, ponto espera prestando 0, ajuste no 096, chama em conta protocolar de ponto espera da Dexter. Táxi Índia Alfa vai chamar ponto espera da ONU 0, ajuste no 096, o WebJet 6749. Botão 10 aprovado, 5898, chama em táxi. Chama aí, 5898. Jet 6749, no ponte federal no zero, pronto para decolagem. Jet 6749, autorizado alinhar e decolar, pistão zero, vento calmo, ajuste 1016. Livro, alinhamento de decolagem, ajuste no zero no meio, 6749. Vamos o pessoal aí da Infraero do Ring aqui para vir movimentar mesmo, do 10. Irei entrar em contato, só um minuto. Obrigado. Salvador, FJT 5717 no portão 4, pushback acionamento. Aprovado no 4, senhor. Chame táxi 5727. Aprovado, chama táxi.